Pode ser que meu sonho seja assim, te dizer quase tudo que você é pra mim. O que quero, o que espero, sonho em te ver aqui. Sem rodeios, salto os freios, canto amor por ti. Se me calo, tenha claro que é por refletir nas minúcias, nas carícias que eu sonho em sentir. Ver teu rosto feliz a me pedir mais carinho, mais promessas que eu sonho em cumprir. Oh! Pode ser que meu sonho seja assim, te dizer quase tudo que você é pra mim. O que quero, o que espero, sonho em te ver aqui. Sem rodeios, solto os freios, canto amor por ti. Se me calo, tenha claro que é por refletir nas minúcias, nas carícias que eu sonho em sentir. Ver teu rosto feliz a me pedir mais carinho, mais promessas que eu sonho em cumprir. Oh! Refletir nas minúcias das carícias que eu sonho em sentir. Ter teu gosto, ver teu rosto feliz a me pedir mais carinho, mais promessas que eu sonho em